gosta de estudar. Eu trabalho o dia inteiro. Ela passou em medicina. E eu sou boy sem vagueiro. Chego no piseiro, ela estava a me olhar. Tomei duas doses, chamei ela pra dançar. Apaixonada com a pegada do vagueiro. Ela mora na capital e não conhece o piseiro. Pediu pra eu ir devagar, porque eu sou o primeiro. Que solinho é esse, rapaz? Vai, vaqueirinho, vai, vaqueirão. Isso é fase 4 piseiro. Estourou. Ela gosta de K-pop. Me olhar, tomei duas doses, chamei ela pra dançar.